começar a votação. Geral votou no cu, porque a buceta todas não. Geral votou no cu, porque a buceta, porque a buceta, porque a buceta todas não. Porque a buceta, porque a buceta, porque a buceta todas não. Porque a buceta, porque a buceta, porque a buceta todas não. Te levei pra treta chupeta, comi o cu e a buceta. Tu se fudeu, o carro não é meu. Te levei pra treta chupeta, comi o cu. Porque cu é muito bom. E no outro dia teve manifestação. Ninguém quer mais buceta, porque cu é muito bom. Vai começar a votação. Geral votou no cu, porque a buceta todas dão. Geral votou no cu, porque a buceta, porque a buceta, porque a buceta todas não. Porque a buceta, porque a buceta, porque a buceta todas não. Porque a buceta, porque a buceta, porque a buceta todas não. Te levei pra treta chupeta, comi o cu e a buceta. Tu se fudeu, o carro não é meu. Te levei pra treta chupeta, comi o cu e a buceta. Tu se fudeu, o carro não é meu. Manifestação. Ninguém quer mais buceta, porque cu é muito bom.